Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. No ar, Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Diáspora. Salve, salve, queridos, queridas e querides. Eu sou Joyce Jane Teixeira, integrante da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas, e hoje aqui no nosso território, no nosso terreiro de discussões e bulimentos com as minhas comparsas também de núcleo. Dê um salve aí, gente! Salve! Aqui é Nata Newman. Salve, salve, pessoal! Aqui é Fafi Prado. E hoje também com Silvia Lopes, geógrafa, dedica-se aos estudos ligados aos movimentos culturais e sociais, educação popular, metodologias e mapeamento participativos e formação do território urbanos nas periferias de São Paulo. Foi professora na educação básica e em cursos de geografia e pedagogia em instituições privadas de São Paulo de 2003 a 2017 e hoje é docente do Instituto das Cidades, Unifesp Campus Zona Leste, na área de educação, cultura e cidade, onde também atua como coordenadora do primeiro curso de licenciatura em Geografia. Dê um salve aí, Silvia! Salve! Obrigada pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui com vocês. Culturas periféricas. A quem interessa o território? Hoje a gente vai falar sobre um tema que a gente adora sempre trazer aqui, né? A gente já teve um programa falando sobre cultura periférica. Silvia, eu acho que a gente pode começar com você colocando o seu olhar, né? Como geógrafa, como educadora, sobre o que é cultura periférica, se essa cultura ela é multi, se ela é uma cultura única, enfim, eu acho que quando a gente fala de cultura periférica, há muitos atravessamentos, né, de vários fatores, de vários pensamentos do que é ser uma cultura periférica. Eu gostaria que você pudesse colocar, então, seu olhar, né, como que você define cultura periférica? Bom, eu reivindico para mim um conceito de cultura que é a cultura de todos, né? Que é a cultura do cotidiano, não o conceito de alta cultura, né? Então, a cultura está ligada às experiências desse cotidiano, e ela é intelectual, ela vem do subjetivo, ela vem da linguagem, das formas de comunicação, do jeito como as pessoas se comportam, né? Do ordinário, que não é pejorativo, é ordinário no sentido de ser aquilo que é o dia a dia, né? Das coisas que todos fazem e de uma cultura que é de todos. Mas eu creio que, ainda sendo essa cultura que todo mundo está ali no cotidiano fazendo e criando suas subjetividades, a geografia, com todas as suas características sociais, econômicas, políticas, ela cria condições também para que existam culturas diferentes. E dentro dessas culturas diferentes, práticas culturais diferentes. E aí a cultura periférica também teria uma característica a partir desses fatores geográficos, né? Que não é só território, né? Mas que são vários fatores aí relacionados. E a gente pode considerar a ancestralidade, os processos migratórios e imigratórios, então também as culturas regionais, a nossa relação com aquilo que é mais global, então tem uma relação aí entre o local e o global que eu acho que é bem forte também. Então, apesar de ter a ancestralidade que vem desses processos migratórios, das diásporas e dos processos migratórios regionais e que são reproduzidos e reinventados nas periferias, a gente está o tempo inteiro se relacionando com aquilo que é mais global e misturando os elementos e fazendo novas leituras, né? E eu acho que a periferia acaba produzindo essas diferentes culturas, sim. Ou seja, é muito interessante te ouvir falar, porque cultura periférica, para mim, né, agora ainda afirmando mais ainda o que você falou, para mim, né, ela se assemelha ao Enugu Ibarijó, a grande boca coletiva de Exu, que come e vomita tudo transformado. É cultura de lugares, é cultura de povo, é cultura de gente que existe, resiste, ressignifica, faz permanecer nesse território, né? E olha só, já estou usando a palavra território. É, você, na sua visão, você acha que a cultura periférica, ela é uma forma dessa diáspora, desses corpos indígenas, desses corpos em diáspora, né? Aqui nesse território, de se firmar, e que por isso ela é tão alvejada, ela é tão alvo de genocídio? Eu penso que sim. Eu acho que as nossas experiências que vão conformando a cultura periférica, que tem uma herança enorme das experiências passadas, que estão já na nossa literatura, na nossa música, está consolidado, a gente tem acesso às nossas histórias, ou a partir daquilo que está consolidado, ou a partir daquilo que é passado oralmente, né? Nas nossas famílias, de mãe para filho, de avó para netos, a partir dos griots, a gente cria uma cultura que ela não é só estética, porque tem a dança, tem uma forma de fazer teatro, tem as cantigas, não é uma forma de fazer música, mas também tem uma ética, e tem uma forma de se organizar politicamente. E essa forma de se organizar politicamente cria um movimento que é um movimento contra a racionalidade, que está sempre se colocando ao contrário daquilo que vem do Estado ou das grandes empresas, né? E aí eu creio que as perseguições ou normas que são criadas por outras culturas, culturas hegemônicas, acabam criando formas de perseguição e até formas de genocídio em relação às pessoas que estão criando culturas na periferia. Eu acho que um dos exemplos disso, vocês até falaram sobre essa questão em outro programa, em outro encontro, está relacionado com a cultura negra que está ali, esteve no samba, esteve no rap, né? E agora está no funk. E toda a perseguição que aconteceu historicamente lá no começo do século XX, com as rodas de samba, não é? Com a capoeira, com aquilo que estava ligado à cultura negra e que é a base do samba, depois retornou no hip-hop, tudo o que aconteceu na Zona Sul, não é? O número de jovens que foram assassinados no Lajeado, no Capão, e a forma como a música foi avaliada de maneira pejorativa, né? E que se repete agora em relação ao funk, né? Parece que o discurso é o mesmo, e quando aparece uma nova forma de fazer cultura, de dançar, de festejar a vida, de festejar o lugar onde vive, a norma, aquilo que está posto por uma cultura mais hegemonizadora, cria formas de perseguição, de crítica, de censura. Muito bom, Silvia. Era isso mesmo. Eu queria chegar nesse ponto mesmo que você colocou, inclusive muito bem lembrado do outro programa que a gente fez, um programa, aliás, espetacular, né? Bem, eu sou suspeita para falar. Sobre a gente tinha colocado a questão do samba, onde a gente também já colocou a questão do hip-hop, onde a gente já colocou também a questão do funk, né? Das mulheres, enfim. Muito, muito bacana essa sua colocação. Fafi, é com você. Pois é, né, Silvia? A gente vê aí o tempo inteiro, né, a questão da apropriação desse olhar genuíno da produção cultural periférica, por assim dizer, né? Quando ela convém, ela cabe, né, nessas formas, nesses formatos aí da normatividade. Quando não convém, ela é alvo de extermínio, né? Ou seja, a provocação que eu queria fazer aqui, para a gente pensar juntos, é justamente sobre essa questão de quem tem o olhar, né? Quando a gente pergunta a quem interessa o território, né? Uma pergunta que a gente está sempre atento aqui no núcleo, que a gente conversa muito sobre isso, é quem é que tem o poder de dizer o que é cultura, ou o que é cultura periférica, ou o que é válido ou não, né? Porque me parece muito que esse extermínio também é na subjetividade, né? Na construção social, política e cultural. E a gente vê isso acontecer o tempo inteiro, né? Quando não é uma agressão, uma violência, e muitas vezes o extermínio mesmo, né? De fato, ela também vai cerceando, né? Esse direito de se expressar, de ter uma cultura que não é, que é feita pelas pessoas, né, e não por alguém que vai lá e dizer o que é, de que modo aquilo deve ser feito, como aquilo deve ser realizado, né. Mais ou menos por aí a provocação. É, boa provocação. Não sei nem se eu tenho isso muito elaborado, mas eu creio que passa por pelo menos dois campos, né. Primeiro, eu acho que uma dupla aí, né? Racial e socioeconômico. Então, o que vem de um determinado lugar e de determinadas etnias talvez não seja interessante para aqueles que criam a norma. E aí é uma norma também para a cultura. Ao passo que quando eles conseguem conceber aquilo como um produto que tem um preço e pode entrar no mercado, eles acabam cooptando alguns artistas, valorizando determinada cultura e colocando aquilo dentro, não é, de uma cultura mais comercial. Mas aquilo que é mais genuíno, porque está dentro do segundo ponto, que eu acho que está muito ligado também à política, aí não é importante, né? Aí pode ser destruído, pode ser criticado, censurado. Eu acho que, voltando até à pergunta anterior, a cultura periférica, ela tem uma estética, mas essa estética, ela está ligada a uma ética. E essa ética, ela está muito relacionada com o comprometimento que os artistas têm, os produtores culturais, os escritores, os poetas, têm com o lugar onde eles nasceram, onde eles moram. Então, é uma cultura que tem uma linguagem, que tem uma estética, mas que tem um comprometimento político com esse lugar e com as pessoas que moram nesse lugar. Então, acho que quando produz um discurso que é contra a racionalidade, que critica aquilo que a alta cultura proporciona, ou que aquilo que está dentro do escopo que a mídia consegue divulgar, vira alvo para ser atacado. Vira alvo para ser atacado. Eu acho que vai um pouco por aí, né? A gente tem essa cultura baseada nessa diversidade, nessa multiplicidade que vem do ancestral, que vem das migrações, das imigrações, que é estético, mas também tem uma ética e um caráter de luta, de resistência, que é muito forte. E isso está sempre presente, de alguma forma, no jeito como os artistas e produtores se organizam, como eles se colocam no mundo, como eles relacionam aquilo que é estético com o seu comprometimento político com as periferias, né? Não à toa, agora, né, quando os mais pobres, aqueles que mais sofreram com o fechamento de empregos, né, de postos de trabalho, estão em casa, sem condições de sobrevivência, são os coletivos culturais e os artistas das periferias que estão se organizando para minimamente dar condições de sobrevivência para essas pessoas que ficaram sem nenhum tipo de salário e sequer têm assistência do Estado para receber aquela verba, aquela grana emergencial. Então, eu acho que também, além de ter toda uma censura em relação à estética, eu acho que isso no funk fica muito mais claro, né, porque tem todo um traço de moralidade na hora de criticar o funk, tem também um desejo político de menosprezar ou tentar reduzir essa força política de resistência que a cultura periférica traz, né? Então, acho que tem esses dois movimentos, o movimento de censurar o que é estético e, ao mesmo tempo, também o movimento de reduzir essa potência ou essas potencialidades políticas de resistência que as periferias têm. Só tenho a acrescentar, Silvia, nessa sua resposta, é que é incrível de ver o quanto os coletivos culturais periféricos estão fazendo essa enorme força-tarefa, esse enorme trabalho, muito mais do que as políticas nesse momento, né? Em termos de ação, em termos de conhecer o território, de conhecer as necessidades, de ser ágil, né, nesse socorro emergencial. E essa afetividade, ela conta muito, né? O território também é feito desse afeto aí nas periferias. Interessante, Silvia, porque quando você coloca, né, esse movimento de censurar a estética, né, enfim, o que você acha? Você acha que o movimento de censurar a estética, ela não está atrelada a toda uma formação colonial de um racismo estrutural? Você não acha que... O que você como geógrafa, né, que vê... Né, como educadora também, enfim, não acho que esses territórios, né, que são onde a maior parte da população, né, ela é preta, né, ela é de povo diaspórico, não tem aí também atrelado toda essa censura, né, há um racismo, assim como os terreiros de candomblé são atacados, assim, né, como você também colocou muito bem aqui, os bailes funks, né, como que você vê, como educadora e como geógrafa, né, esse racismo estrutural dentro do território? E principalmente agora, nesse processo de pandemia, né, que você também colocou, que de fato é isso mesmo, eu sou do Heliópolis, né, minha família é do Heliópolis, eu estou vivendo agora no Bixiga, mas minha família é do Heliópolis, e eu vejo toda uma organização, entendeu, dessa cultura para se manter firme e se manter de pé. Eu gostaria que você comentasse um pouco isso, sabe, o quanto esse racismo estrutural afeta os territórios e o quanto eles ficam criando políticas massificadoras, não só nesse lugar de censurar, mas no lugar também de necropolítica, no lugar também de vulnerabilidade, enfim, falar um pouco sobre isso. Segura um pouco, fera, tá se sentindo bulinado? Então daqui a pouco a gente volta. Marcas esse amor deixou. Vê quantas lágrimas chorei, vê quanta dor. Olha meus cabelos, embranqueceram até perder a cor. Não foram gotas de sereno, foi mesmo veneno cruel deste amor. mortal fez tão grande mal, mas eu quero outra vez. Basta um só olhar para reparar todo o mal que ela me fez. Abra as asas sobre mim, oh Senhora Liberdade. Eu fui condenado sem merecimento por um sentimento, por uma paixão violenta, emoção. Pois amar foi meu delito, mas foi um sonho tão bonito. Hoje estou no fim, Senhora Liberdade. Abre as asas sobre mim. Hoje estou no fim, Senhora Liberdade. Abre as asas sobre mim. Não vou passar por inocente, mas já sofri terrivelmente. Por caridade, ó liberdade, abre as asas sobre mim. Por caridade, ó liberdade, abre as asas sobre mim. Acabamos de ouvir Gotas de Veneno, Senhora Liberdade, quarta faixa do álbum A Arte Negra, de Wilson Moreira e Ney Lopes. Há 30 anos do encontro, né, de um ex-agente penitenciário com um ex-advogado, nascia uma das parcerias mais sofisticadas da música brasileira, resultando nesse trabalho espetacular, que é esse álbum, e também outras canções fantásticas dessa dupla, enfim. Não tem nem como dizer, né? De tão, tão maravilhosa que é. Esse álbum, gente, ele está no YouTube. Dê uma conferida, ele é demais. É muito lindo esse trabalho. Diáspora. Salve, salve, queridos da Rádio Brasil Atual. Aqui é a Suelen Ribeiro, da Inquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. E esse recado é porque a gente precisa da sua contribuição para dar continuidade a esse terreiro de discussões aqui no Diáspora, cor da nossa cultura em encontros e redes. Nós estamos com a campanha aberta no Quicante. Você pode contribuir com o valor que puder. O endereço é abre.ai/Quicante. E a gente agradece muito e dá continuidade a essas doses de garrafadas e bulimento sobre as nossas culturas negras e periféricas. Bem, no bloco anterior eu fiz uma provocação, um complemento, aliás, ao que a Fafi já tinha colocado, que a Silvia tinha colocado, e aí agora eu vou passar a palavra para ela, para que ela dê as suas considerações. Eu acho que é isso mesmo, Fafi, e está muito relacionado com a nossa própria cultura, não é? Porque quem traz na ancestralidade a história do movimento negro para criar os quilombos, ou mesmo das aldeias indígenas, da forma como os nossos ancestrais viviam, que é de maneira mais solidária, que está mais próximo, que mora perto, né? E que facilmente consegue enredar, criar redes para coletar coisas, levar coisas para um lado, para o outro, fazer a distribuição, fazer os contatos, andar pelo território, é fantástico. E certamente uma cultura branca, de classe média, não tem essa condição, né? E eu acho que isso é ancestral. E de fato vem de uma história que a gente traz de muito tempo e que a gente experiencia em várias, no nosso cotidiano. Eu acredito nisso. Joyce, eu acho que você está corretíssima. É isso mesmo, né? O racismo, ele é estrutural. E apesar da gente ter passado por algumas descontinuidades, né, ter tido alguns ganhos ao longo desses últimos anos, né, últimas décadas, de ter tido algumas transformações com políticas públicas, né, que também foram aparentemente estruturantes, o racismo ele tem uma continuidade histórica, né? E o pensamento racista que também está na cabeça de quem as políticas públicas e de quem faz a gestão da cidade acabou criando nesse território urbano uma condição que faz com que as famílias negras, diaspóricas, migrantes do Nordeste, do interior de Minas, só tivessem um lugar para morar, que são os lugares mais distantes, que são as periferias. E aí, quando a gente olha as políticas públicas para saneamento básico, para energia elétrica, para transporte público, para saúde, para educação, para cultura, a gente percebe o quanto esses territórios que foram reservados para receber os trabalhadores, e esses trabalhadores que, em boa parte, são descendentes de negros que vieram da diáspora, que passaram por Minas, que passaram pelo Nordeste, que chegaram em São Paulo nas décadas de 60 e 70 para trabalhar, e esses foram morar na periferia, a gente compreende também que existe um relaxo, né, um desleixo que não é aleatório. Ele é visto como uma política efetiva. Não é? É como se essas pessoas, elas estivessem ali naqueles territórios, elas não fossem merecedoras de uma condição de vida mais confortável. Não é? E é sobre esses territórios que eles estabelecem uma série de controles, inclusive a partir da questão da mobilidade, né? Porque não tendo mobilidade ou tendo uma passagem de ônibus, de metrô extremamente cara, a população fica com uma vida e um cotidiano restrito a determinados lugares, nessas condições de um território que tem muitas ausências. Ausência de equipamentos públicos de saúde, de cultura, de educação e assim por diante. Então, o racismo ele estrutura a periferia e ele estrutura a vida desse ser, desse cidadão periférico, se é que a gente pode dizer que no Brasil tem cidadania. E aí, no limite, fica reservado uma política que claramente está aí no campo da necropolítica. Né? Quando você vê que num momento tão difícil como esse, as pessoas que justamente ficaram sem os seus trabalhos, porque já trabalhavam na informalidade, onde o trabalho é precário, onde os vínculos são precários, onde o salário é baixo, e essas pessoas dependem de uma grana emergencial que não sai e que, para conseguir acessar, elas precisam ficar numa fila enorme, criando, né, abrindo maiores possibilidades de contato com um vírus que tem uma letalidade muito alta, é necropolítica, sim, não tem outra expressão, outro conceito para chamar esses processos. Silvia, te ouvindo falar, né, eu fico aqui pensando, né, que é uma das coisas que tem me angustiado muito, né, nesse momento, que é, a gente não sabe, né, a gente não sabe o que será pós-pandemia, né, a gente já sabe, que a gente tá vendo aí, sofrendo toda uma consequência, né, nesse território chamado Brasil, né, de inconsequências políticas, econômicas, enfim, de um sistema que está declaradamente falido, né, sistema colonial capitalista declaradamente falido, e ao mesmo tempo também, a gente ainda está tão no meio do olho do furacão que a gente não consegue vislumbrar, assim, né, geograficamente, o que está por vir. Você, assim, o que você vê, assim, né, assim, eu sei que você também está no olho do furacão, mas como é uma conversa, e é uma conversa de onde a gente também está compartilhando essas angústias, né, como que você vê, né, assim, no campo do território, né, pós-pandemia? O que dessas culturas, dessa cidade, como que você vê? Ai, Joyce, eu acho que realmente eu tô no olho do furacão, não consigo imaginar muitas coisas, não. É, na verdade, eu também tô muito localizada no momento atual, tentando contribuir da melhor maneira possível para as soluções desses problemas mais imediatos, né? E tentando manter o mínimo de calma para conseguir desenvolver as atividades que normalmente eram presenciais e agora estão sendo feitas de maneira remota. Mas, conversando com uma amiga outro dia, ela falou que... Ela é gerente de banco, ela falou que o banco ele está muito mais agressivo que antes, pedindo para que, de fato, eles cumpram metas. E, para mim, isso foi muito significativo. É, o mercado financeiro, ele é violento, ele é agressivo. E eu não acredito que essa característica vá mudar. Então, em parte dos capitalistas, do mercado financeiro, as coisas não vão mudar muito. E aí eles vão acabar orientando os outros empresários, enfim, acho que é um pouco por aí. Em relação a nós, eu acredito que, voltando mais uma vez à cultura, as nossas experiências podem nos dar condições de pensar alternativas de sobrevivência e luta contra a violência e a perversidade do mercado financeiro que domina o período e que virá para cima da gente de maneira muito violenta e muito perversa. É, a gente vive num território, e nesse território periférico, nessas periferias, que sofrem com ausências de uma série de equipamentos públicos de uso coletivo, mas que não deixa de estar nos planos do mercado financeiro, né? É uma das características ou um dos fenômenos que acontece na periferia, que eu acho que é um tema para um outro momento, é a forma como o mercado financeiro, ou como os bancos especificamente, né, entram nas periferias a partir de uma gestão das ONGs e OCIPs, né? Então, a partir de trabalhos ligados mais à filantropia, né, e à educação, eles acabam se apropriando aí dos recursos e entrando em processos de educação nas periferias, que, para mim, não é à toa, né? É, deve ter, com certeza, por trás uma série de motivações. E essas motivações estão relacionadas à formação de um mercado de trabalho, que provavelmente é muito precarizado, à criação de uma... A criação não, né? Porque já está criado, mas a vulgarização de uma epistemologia que vem do Banco Mundial, que está ligado a projetos que essas instituições financeiras acabam criando nos territórios, né? Então, formar a cabeça dos novos empreendedores, a ideia de que cada um é uma empresa, de que cada um é chefe de si próprio, né? A ideia de empoderamento, que não é a mesma ideia de empoderamento do Paulo Freire, que está ligado a uma autonomia de pensamento, né? Autonomia política, mas um empoderamento muito relacionado ao empreendedorismo, né, de quem pode ter o seu próprio negócio, quem pode viver a partir das suas ideias e da venda daquilo que produz, né? É, eu acho que essas iniciativas elas vão continuar. E eu acho que no campo da cultura, no campo da produção artística, fica aí um momento para pensar, né? É a partir de um processo que será grave, de grande desemprego, e terá manutenção desses projetos, que são projetos interesseiros no território, como é que os artistas e produtores culturais vão se colocar nessa situação dramática, que é a de não ter muitas políticas públicas para a cultura, apesar de estarem, né, lutando para criar outras em função do período, de não ter emprego formal e muitas vezes de ter como única possibilidade tentar recursos que vêm dessas fundações ou instituições que estão aí à frente representando o mercado financeiro, né, as instituições financeiras, enfim, que tem por objetivo educar, né, e formar as pessoas para o mundo do trabalho. Só que esse mundo do trabalho será absolutamente precarizado. Acho que é um pouco por aí. Ou seja, né, Silvia, a gente não sabe bem o que será esse momento pós-pandemia, mas nós sabemos, né, pela sua fala e também pelo que eu vislumbro e vejo, né, na comunidade do Heliópolis e de outras comunidades, que a corda vai arrebentar no lado mais fraco, né, e é sempre no lado de quem realmente vive na vulnerabilidade do sistema político, do sistema econômico, né, vive na vulnerabilidade, na invisibilidade e do apagamento, né, desse sistema todo. Silvia, eu só tenho que te agradecer. Meu, maravilhoso essa dose de garrafada. Essa dose de garrafada foi sensacional. E, meu, foi um prazer. Muito obrigada, Silvinha, pela tua contribuição aí, tuas falas tão lúcidas. E vamos na firmeza, vamos na resistência sempre. Um beijão, querida. Eu que agradeço, Joyce, Fafi, Nata. Muito obrigada pelo convite. Foi muito bacana, espero que da próxima vez a gente se encontre pessoalmente para depois da conversa ainda ter outra conversa e ficarmos batendo papo aí sobre a vida. Muito obrigada mesmo. E é isso, Fafi. É na cultura dos queixadas lá de Perus, firmeza permanente. A gente não está dormindo, né? Nós estamos de olhos bem abertos. Muito obrigada, até. Gente, e por hoje é só. Até daqui a pouco. Hou. Senhora Liberdade, abre as asas sobre mim. Hoje estou no fim. Senhora Liberdade, abre as asas sobre mim. Você ouviu? Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora? Diáspora! Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas.